Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e daremos sequência à leitura do livro, O Desafio de Amar para os Pais, com o capítulo 19, que diz assim: O amor protege. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Salmos 121, 7. Sejamos sinceros, o mundo está cada vez pior. Quase não há vizinhanças onde as crianças possam perambular de forma segura ao entardecer, até que suas mães apareçam para avisar que o jantar está pronto. Cada vez mais aumentam as ameaças à sua segurança física e as forças contra suas convicções estão em desenvolvimento. A televisão, os videogames, a internet expõem as crianças mais cedo e com maior frequência ao mal. E sem se importar com quantas pessoas o qualificam de dominante por insistir em saber onde e com quem estão todos, sua tarefa não é agradá-los. Sua responsabilidade é criá-los, e isso significa protegê-los. A Escritura mostra como a mãe de Moisés protegeu seu filhinho da perigosa ameaça contra sua vida e sua segurança. Êxodo 2:2. Menciona como o carpinteiro José se mudou duas vezes com Jesus para proteger o pequeno Messias do desejo assassino do rei. Mateus 2:13, 14 e 22. Também revela como Salomão advertiu seu filho sobre as amizades insensatas. Provérbios 13, 19. Os maus negócios. Provérbios 6, de 1 a 5. E as mulheres libertinas. Provérbios 5, de 1 a 14. O salmista nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Não o alegra saber que Deus está inclinado de onde está e o convida a se refugiar nele? Salmo 34, 8. Acaso seus filhos não deveriam desfrutar de uma tranquilidade similar ao saber que seu amor se preocupa profundamente com seu bem-estar? O amor sempre protege. Leva-nos a cuidar da mente, do corpo, do coração e da pureza de nossos filhos, ao invés de expô-los a situações que podem sobrecarregá-los emocionalmente. O amor é sábio e mantém a confusão e o choque de valores a um ínfimo. Em vez de deixá-los reféns de sua própria imaturidade e persuasão dos colegas, o amor os prepara para colocar mais cedo o cinto de segurança e estabelece morais para lidar com as voltas inesperadas da vida. Além disso, mantém esses limites em seu lugar até que nossos filhos estejam preparados para usar mais liberdades e responsabilidades. O amor se mantém alerta. O amor os protege. Pode dizer não, inclusive diante de um insulto, e está disposto a ser o vilão da história para ser um bom pai e uma boa mãe. Isso porque não só protege seus filhos de se meterem em problemas, como também sua liberdade e sua oportunidade a longo prazo. O mesmo amor que não os deixa abandonados a vagar pela cidade nas noites de sexta-feira também os ajuda a manter um bom testemunho e uma reputação impecável. O mesmo amor que dá liberdade também oferece uma vida livre de distrações intermináveis ou vícios desenfreados. Não cabe dúvida. O nível de cultura está cada vez mais baixo, afetando a idade mínima em que supostamente seus filhos estão prontos para ser influenciados pela depravação, violência atroz, noções sexuais, linguagem suja, acesso ilimitado à internet. Mas lembre-se, seus filhos não pertencem à cultura. Também não é sua tarefa agradar alguém que não tem o privilégio e a responsabilidade de transferir um legado familiar sólido. A Bíblia nos lembra de que Deus nos encarregou de salvaguardar a alma de nossos filhos e que um dia teremos de prestar contas de como usamos essa responsabilidade. Hebreus 13, 17. Seus filhos já crescem rápido demais, mas ao usar sua autoridade parental para bloquear a pressão que tenta sufocá-los, você ganha tempo para chegar aos seus corações, moldando a maturidade neles. Para não ser tolerante demais, pode deixar que provém novas águas de forma gradual e com sabedoria, ao invés de empurrá-los pelo precipício em direção à escuridão. Proteger não é simplesmente restringir. Não se trata de evitar o negativo e impedir que algo preencha esse vazio. Trata-se de superar a maré do mal com uma onda do bem. Romanos 12, 21. É rodeá-los de bons livros, excelente música e amigos bondosos. É ajudá-los a aprender a diferença entre o santo e o comum, como faz a distinção entre o puro e o impuro, Ezequiel 44, 23. É separar um tempo para falar com franqueza sobre o bem e o mal que viram na última cena do filme. Ao ajudá-los a discernir e a fortalecer suas capacidades de resistência, irá equipá-los com a proteção de quem precisa quando estiverem longe de você. Mas, por enquanto, você está no controle. É você quem determina os exercícios e os prepara para a batalha. Tem de estabelecer o equilíbrio para saber quando pressionar, quando relaxar e deixar que aprendam. Se quiser equipá-los hoje para que ganhe amanhã, considere esses três atributos chaves que deveria desenvolver em seus filhos e pelos quais orar. Primeiro, um discernimento moral do bem e do mal. Hebreus 5,14. 2. Um apetite pelo bem e um desdém pelo mal. Romanos 12,9. 3. Uma disposição valente para permanecer firme sob pressão. Daniel 1,8-16. Use esses atributos de forma estratégica e se permita ser protetor. Seu amor não só guardará os seus filhos do mal, mas também os criará neles segurança e estrutura espiritual para viver com a integridade e para guiar outros. Nosso amor protege. Vamos ao desafio. Fale com seu cônjuge para estabelecer os limites adequados aos seus filhos em relação ao acesso à internet, à televisão, aos filmes e ao uso do telefone. Em oração, trace pautas para as atividades que lhe sejam permitidas realizar com amigos antes de apresentar as decisões a seus filhos. Orem pedindo discernimento e que o Senhor haja tanto no coração de vocês como no de seus filhos. Reflexão: o que decidiu? Surgiram novas áreas para orar? Como reagiram seus filhos? Deus abençoe e até amanhã.